É zona norte, bota fé que o bicho tá pegando. Moleque de menor na área, irmão, aterrorizando. De automática na mão, vários homicídios. Não tem medo de nada, pronto pra levar mais um pro saco. E sem incentivo, não teve incentivo. De oitão na cintura, procurou os seus objetivos. Em vez de escola, tiro, escolhi o raciocínio. Graças a Deus que não me envolvi na profissão perigo. Na zona norte, infelizmente tá assim. Fumou, não pagou, não vai ter final feliz. É dessa forma que estão meus aliados. Rapaziada viciado se acabando num blindado. O bicho pega é bom ficar ligado. É o Nordeste, rio de sangue, tá embaçado. Tem que ficar ligeiro, estamos na mira do sistema. E o alvo é pobre e preto. O bicho pega é bom ficar ligado. É o Nordeste, rio de sangue, tá embaçado. Tem que ficar ligeiro, estamos na mira do sistema. E o alvo é pobre e preto. É zona norte, o bicho pega é bom ficar ligado. Igarassu minha área, beira-mar um é meu bairro. Tô